420, só um minuto, copo para a saída da Lua da Morte. Grau falando em cara até a posição, né? Quem é que está aguardando? Pode quando visual comigo. Voador 9980, acione a identificação, chegada Bonfim, desça para 4000 pés com ajuste 190 no 5. Desça para 4000, ajustada no 05, voo 9980. Só com o follow me, voo 9090. Seguinte. Número 2, copo 6225, espera a árvore elétrica. Salvador, bom dia, T3890, Santiago, estação 3, respeito 360 para cá. T3890, número 3, cópia Puca Caju para Recife, prepara. Puca Caju. Azul 4201, pronto, 4. Azul 4201, autorizado, Serra Brava, aqui no papel, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola posição 0, primeira curva, à direita, perfeito saída da Aela da Morte. Transforma 5043, o controle no 20, decimal 8. 0, completa final, Jovem Pan, Salvador, 718-95. 3, mantenha a posição, aguarda só um minuto. Travado, sideral 9970. 9970, ponto autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 89. Vento Patrulha 5975, completa final, chama 2, Salvador 118-95. 29980, está autorizado a final do procedimento, desce para 2003, informe estabilizado, ajuste no 095. 2000, ajustado no 095, vai botar estabilizado no 995. Sessão 3153, BLB 176, alterna Campinas, 3 horas e 47 minutos, deu para mim. Continua somente alternativa Campinas? Afirmativo, Campinas. A gente está autorizando o táxi direito, Índia, ponto para a pista no 012, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 015. 015, direita, táxi Índia, 295, tá? 3153. 3890, coordena com a equipe de sala, após passagem em águas 320, companhia TAM. Chama para estacionar na posição 03. Paulo, bom dia. Sideral 9970, livrou na Golf. Sideral 9970, autorizando o táxi Alfa. Quilo, Pote 3, atento ao finalizador. Alfa Quilo, Pote 3, geral 9970. Salvador, bom dia. O Xané 621. Xané 621, por favor. Formação Charlie, 360 Galeão. Comissão 5 Cedeto, Xané 621, autorizado, Serra Brava, Bruce Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Coluna 0, primeira curva à direita, perfil de saída Dael, Leda e Irumi. Transponder 5044, controle 208. Afirmativo, informação Delta vai checar. 2360 tem autorizado o Rio de Janeiro Galeão. A rota conforme o plano, a saída da cabeceira 10, da 10, curva à direita, cumpre o perfil Dael, Leda e Irumi. Aciona 5044, o controle opera 1208. 2-1-1, correto, cotejamento, chama para funcionar 06-200. Opa, Chico, chama para funcionar, está no 05. Que vem para terceira. Paulo, fica a volta do pátio 3 para o pátio 1, posição 01. Milani. Tá bom? Rio 5975, 30 táxi, Alfa Kilo, Pote 3, atraso finalizador, a prevista, 6 ao meu. Salvador, 3890, 30 táxi, à direita Índia, pontos para finalizar, chama a torre, 18 decimal 95. Ajuste de altímetro 1095. Azul 4201 no coordenado com a equipe de solo, após passagem Airbus 320, companhia Takaura, autorizado por chama táxi na posição 01. Completa final, chama 3, chama 2, 118, 95. Boa noite, fala 5, obrigado. Novo 9980, estabilizado, Electric Trailer 10, tempo position. Boa 9980, pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 7. 3153, decolou do 08, sob controle no 208. 208. Júlio, 3153, bom dia. Bom dia, 3153, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o leitor. 360, direto mesmo. Então 3890 Lima, tem pistão no zero. Lima 0090. Salvador, voo na 093. Voo na 093, qual é? Confins, nível 360. Ok. Alfa Bravo, Charles 77, conforme rota para de voo, nível 360. Decola o Zora, primeira coisa à direita. Do centro saiu da árvore nessa. Transforma 50, 112, controlando 208. Voo na 093, autorizado com fins, nível 360. Decola próxima 0, curva à direita. Árvore Lefa, transponder 5052, controle 120.8. Correto, contingimento. Se não posicionar, 11, atenção. Camarada. Alô, Oceano 62, para o Tic Tec, estacionamento 07. Oceano 62, 15507, chama o Tec. Repouso, para o Tic Tec, 62. Sala Azul, 421, OB 109, 4 horas e 40 minutos de autonomia, Terna, Ribeirão Preto, está pronto, Tec. Autorizado, o Tec. A direita é Índia, ponto espera pista no 0, chama 12, 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 095. 095, ajuste, vai chamar de 395, quando pronto, ajuste 401, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, voo 9980 Alfa. Voo 9980, 30 Tex, via Alfa, reporta antes do Tex 3 Juliette. Via Alfa, reporta antes do Juliette, voo 9980. Yankee Vitor, está iniciado, está autorizado o início do rebote no pote 3. Rebota na saída do pote 3 para ingresso no pote 1. Alfa Yankee Vitor, sim. Salvador, bom dia, gol 1865. 1865, Copa Brasília? Ok. Espera só um minuto, não tem o seu nível aqui disponível, só uma coordenação com o centro e já será altura zero. Obrigado. Juliette, gol 9980. O 9980, 30 ingresso, 71, posição 02. Ingresso Juliette, 71, posição 02. Salvador, bom dia, 389 de Atlanta, cruza 1500. 3890, bom dia, você tem contato com o Roberto, vou para o nível 330 na saída Puca. 330 na saída Puca, 3 da Frank Puca? É 3 do Giamo, tá 3890. Giamo, 390. Ah, já, com 3 horas de retorno. 3325. 251, 136, decimal 25, 3, 1, 5, 3. Quase o mesmo foi autorizado, até o ponto de escala da BC-10 via Índia. 1895, ajuste 1095. 1895, com 996 para o Galeão, número 2, cópia. Que parece ser o da El Lederome. Da El Lederome, para o 1895, Brasil, agora 5.4. Pronto. 1895, Brasil, você é bravo, bravo, meu, com fome, rota, plano de voo, nível 360. Eu colapso no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor, LF. Transponder 5055, controle 1208. 0360, em roda para de voo, recorda 10, curva à direita, Arbor, LF. 5055, transponder, controle 208. Voo 1865, 360. Com o rápido protegimento, o 865, pronto, 108. Para 01, sai em contato com a DAS, vou para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, 4201. Agora 963, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola piso no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Irume. Transponder 5051, controle 1208. Eu chego a 963, autorizado para o Galeão. Confirme a 0-1, decola piso 0-1 direito, saída da El, Leda, Sael, Leda e Irume. 0-1, transponder 5051, decola 963. Foro 963, cotejamento correto. Porta pronta, acionar, posição 09. Contará, 9-1-9. E a 225 autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus 89. Severin, decolada 1-0-6-2. Severin, 1-0-6-2, senhor Pantrão? Não, nós estamos aqui no 05, pushback, está lá correta. Ah, sim, a gente atualizaram agora aqui, 0-6-2, mantém a posição só um minuto. Vamos olhar na frente aqui no Pati 1, sim, que é a mesma situação está agora, será autorizado só um minuto. Pois não, obrigado. Fiat Vitor, da presente, ilusando até a posição 01, autorizado, reposta término. Olha o Fiat Vitor, Salvador, no voo de BR-62, para nós, na Papo Natal. Bom dia, Oceana 6225. Bom dia, Oceana 6225, contato radar na decolagem, suba para nível 380, direto Elefa. 380, direto Elefa, grato 6225. 3890, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 685-2543-890. Azul 2775, está em contato com o radar Mato no Coral, mantém o nível 170 na Prode Mar para chegar no mar. Prode Mar, chegar no mar. Azul 4958, está em contato com o radar 1 minuto para Coral. Voe na proa de mar e para a chegada mar, chame no ideal desse lado. Azul 2775, desça para o nível 050. Era Morgan, autonomia de 3 horas e meia, alternando Campinas. Gente, o Xenia 629 autorizado, o táxi, Fati 1 no Índia, ponto de espera, piscina 0, Xenia Torre, 118, decimal 95, ajuste, 10015. Fati, Índia, Torre, 118, decimal 95, hoje, né, 629. 1093, puxa, estacionamento 11. Chegou no 093, mantém a posição no 1, aguarda a aeronave no setor já realizando o push pro táxi. Aguarda. Chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. Vai chamar Recife 251-332. Obrigado, bom trabalho. Verdade. inicialmente foi atingido 3:25. Poderia confirmar se houver alternativa, por gentileza? Quando 963 já está autorizado o táxi. Pate 1 no Índia, ponto para pista 10, torre 1-1895, ajuste no 095. Sim, mas tem que ter táxi, ponto espera da 0395, ponto 0395, ponto 963, seu verde 62, 3:25. Pate 1 no Índia, ponto para o posicionamento Gol no 865, está na posição 8. Deixa o Gol no 865, número 2, no hospital agora. Gol no 093, autorizado, pois chama táxi. Autorizado, chama táxi, Gol no 093. Passareiro 2229, acione a identificação, autorizado a chegada Mari, a Proditap, chegou do ponto de velocidade. Chegou Mari, boa noite, tá? Chegando aqui, 2229. Atenção para o nível 070, passareiro 2229. Ali mantém gestão no 0 no 963. Ali mantém gestão no 963. Bom dia, Xané 62 no ONU, em contato radar da colagem, saída da EL, estou para nível 360 e autorizado o líder da presença. Direto o líder da presença, subindo 360, Xané 62 no ONU. Xané 6225, chama agora Recife na frequência 1260 e Eterna 1288. 360, Eterna 288, 6225, bom dia. Nove meia três, tempo de espera mais 2 minutos. 2 minutos, não é mesmo? Dois com ajuste 1-0, 5. 4.4958. Azul 2775 está autorizado a final do procedimento, deixa para 2.006, o ajuste 1015, informa estabilizado. 2.015 estabilizado, vamos contar estabilizado, 2775.

Estou 110 graus 7 nós. Nível de decolagem 109. 1835 táxi, Patio 1 no Índia, ponto espera piso 10, chama a torre, 1-1-8-95, ajuste, 1-0, no tempo ao voo. Patio 1 no Índia, ponto espera 295, fixe, 8-3-5, tá Decola 45.2 no 208. 208, 103 grato. Azul 4958, reduza para aproximação, tráfego informado, está a meia dúzia de milha sua frente. Reduzindo 4958. Azul 2775, completa final, chama a torre Salvador 118-95. 118-95, boa. Controle Salvador, bom dia, Gol 1093. Gol 1093, bom dia, contato radar, subiu para nível 360, autorizado Elefa. Gente, direto Elefa 360, Gol 1093. Salvador, bom dia, Azul 2775, passou externo, baixou e travou o visual. 2775, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 79. Livre pouso, Azul 2775. Estabilizado 4958, subindo para mínima. Azul 4958, só são 360 no marcador externo para aumentar a separação. 360 pela direita? Pela esquerda, Azul 4958. Pela esquerda, 4958. Passarei do 2229 e desça para 3000 pés. O ajuste 1095, previsto uma espera indo lá. Entendeu? Isso, espera, estava reduzindo já. 73, autorização Recife. Autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, 317, nível 330. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Desceu sai da FUFA, transição Caju. Transponder 5056, controle no 20.8. 330, Recife, decolando a 10, curvando à esquerda, FUFA Caju. 5056, transponda 08 na saída, rota conforme, 5973. 5973, correto, procedimento, já pronto no patifeiro. Olha aí, pronto, 5973, obrigado. Passarei do 2229, faça uma espera na posição do 1, em 3 mil pés. Vou fazer uma espera, do 1, 3 mil pés, 8329. Solo 49, libera direita, solo 1, 2, 1, 1. Direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 7, 7, 5. Solo, Salvador, azul 2, 7, 7, 5, libera a pista da direita. Azul 2775, controle do táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3. Azul do finalizador. 2229, estou autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2010, vou completar o 360, informe estabilizando o localizador. S2000, completo 360, esquerdo, e dá certo, completar o estabilizador 2229. Falou ao 5973 da Rio, parte 3, posição 7, posição 7, estacionamento. 2-5-9-7-3, só um minuto de acionamento, a nave para ingresso na parte 3, após a mesma ingressar na posição, será autorizado, só um minuto. Gente, é um ATR que está lá próximo a 3 quilos, isso, né? Sim, mas a gente não tem a posição aqui dele, só está com a parte 3, entende? Então eu não tenho como saber em qual vai ser a posição de parking dele. Não, sem problema, você tem mesmo o visual aqui à esquerda. Obrigado, estou na sua escuta aí. Se possível, então, no visual, após visualizar qual será a posição e, se possível, o boost, está autorizado. Vou falar com o pessoal de solo aqui e já informa o senhor. Acredito que ele já esteja entrando lá na posição lá. Gente, 5973. Sim. Completa a final do procedimento, chama a Salvador, 118.95, tem bom posto. Alok, completo 219, confirma, 1895, 3229, ótimo disso. Adiós. Condições de decolagem assim que autorizado pela torre, que eu já tô com uma segunda aeronave a se aproximando. Afirmativo. Então no 865, agilizando, após a passagem da aeronave na curtíssima ali, mantém. Mantém após a passagem da aeronave, muito bom dia, passarelo 2229, aliás. Bom dia, passarelo. Continua a aproximação, aguardando apenas o início de decolagem do tráfego da Gol, que está alinhando neste momento. E formaria a preferência. Teste 219. Alô 4958, solo 53 ao liberar chame solo no 219, à direita. 219. Grau 79. Aulinha, livre decolagem, 8.005. Isso, fazendo a aeronave iniciando o push, posição 07, segue o balizador. Alvo, nível 403, Sim, chamou? Assino, 5975, outro 0, Serra Bravo, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350, decola por cima 0, primeira curva esquerda, perfil de saída, Momo, transição flotilha, transpondo 5103, controle no 208. Não tinha uma posição na posição no patch 3. 7, torcida. Zero, só um minuto, coordenação com o centro. Vento no 00 graus, 8 anos. Depois no 0229, baixo travado. Oito meia cinco, decolou 56, controle 908. Oito, boa. Contato Odessa, botando nível 360. 360, 8, 0. 5975, coordenado, 310, autorizado. 310. É pelos destinos de Fortaleza, né? Paulo, por gentileza, do táxi do 5973, 4 abordo, 4336, autonomia, alterna Salvador. Autorizado, o táxi, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de cara piscina 0, fica na torre 118-95, ajustante no 0 no fim. Miquinho, autorizado, parte 3, parte 1, ponto de espera da 10-1895. Obrigado, só para trabalhar. Boa! Passarelo 2229, salão 57, libera a direita, salão 2119. Libera, chama 211, passarelo 2229, autorizado, táxi Alfa Juliette, Pationo, posição 14, de moto. Alfa Juliette, moto 14, 2229. Oi, Salvador, bom dia, 5973, ponte 0, dona 0, pronto. E o 5973 autorizado ingresso e decolagem pistão 10, vento 10 graus 99. Autorizado ingresso e decolagem da 10, 5973. 5973, decolar o 5973, decolar o 0900, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, levando 2007 para 330. Bom dia, Rio 5973, contato radar, subiu para o nível 330. Vale 3, 2, 8, 9, 7, 3.